Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno. Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo. Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto. Assim. A carta destaque de hoje, minha gente, é do rapaz desiludido de Registro. Registro em São Paulo, né? É, deixa eu dar uma zoiadinha aqui no carimbo do correio. É isso mesmo, é. Registro em São Paulo. Então, alô, rapaz desiludido de Registro em São Paulo. Já já que eu vou trazer a sua carta como carta destaque, tá bom? Mas enquanto isso, vamos trazer aí o seu Pepino de Capri para cantar um grande sucesso. Lo sai, non è vero, che non so avete o più. É a Roberta, canta Pepino de Capri, ramo nessa menino. Lo sai. Non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami, ritorna ancora. Ti prego con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, non ho saputo amar, Roberta, perdona. Prego con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amar, ascoltami, perdonami. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha só que pensamento bonitinho e interessante. Se houver amor em sua vida,

a mulher amada do meu coração. Estou muito arrependido, mas não adianta. Ninguém sabe me dizer onde ela foi morar. Remorso eu tenho demais e a saudade é tanta. Eu vou acabar morrendo se ela não voltar. Estou muito arrependido, mas não adianta. Ninguém sabe me dizer onde ela foi morar. Remorso eu tenho demais e a saudade é tanta. Eu vou acabar morrendo se ela não voltar. Você também quer participar do programa do Maurício Fares? É muito fácil. Você pode entrar através do site www.radioestudiobrasil.com.br e lá tem um quadrinho escrito contato, você clica lá e vai abrir a janelinha para que você possa então mandar a sua mensagem para quem você quiser, para qualquer um dos locutores, para qualquer um dos programas da Rádio Estúdio Brasil. Ou então você pode escrever diretamente para o Maurício Fares, na caixa postal 0633, CEP 71749, Brasília, Distrito Federal. 71749-970, Brasília, Distrito Federal. E eu vou te atender com todo prazer, com todo carinho. Pode ter certeza que o Maurício Fares pode até demorar um tiquitinho, porque a quantidade de cartas, gente, não é brincadeira. Mas também vocês têm uma ideia, só para vocês terem uma ideia. São mais de 25 milhões de ouvintes que nós temos esparramados nesse Brasilzão todo. Então, é muita carta, o volume de carta, de mensagens, de e-mail, é muito grande. Mas a gente atende a todos com muito prazer, com muito carinho, viu? É, pode se demorar um pouquinho, mas você pode ter certeza que sempre vai estar sendo lembrado aqui por nós, viu? Olha o grupo Rádio Táxi, canta agora. Eva, Eva, vamos lá, vamos ouvir. Roda, menino. Flash, controles, botões.

Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até a década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda a sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Eu estava vendo aqui uma frasezinha na internet e eu passei por um caso semelhante esses dias atrás. A gente se engana muito com as pessoas. Ainda bem que a decepção não mata. Ensina a gente a viver. E para mim foi uma experiência realmente. Eu sofri uma decepção tão grande com uma pessoa que eu jamais imaginava que viesse a cometer, a fazer o que fez, que aí eu fiquei pensando, puxa vida, como é que a gente pode se enganar tanto assim com alguém, uma pessoa que sempre demonstrou ter bom princípio, bom caráter. Eu falei, será que está atravessando um momento difícil? Será que é algum problema que está tendo essa pessoa? Né? Mas realmente é porque a pessoa já tinha premeditado fazer aquilo que ele fez comigo. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, não, mas só apenas para que vocês percebam que a gente sempre acaba se decepcionando com alguém. E é uma verdade, tem decepção que machuca tanto, mas não mata, não. Ela só ensina a gente a viver. Isso é uma grande verdade. Olha, o Amado Batista vai cantar agora, e o Leonardo também. É, a participação do Leonardo na música do Amado Batista, Carta Sobre a Mesa, Roda Lá Menino. E morrer em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada. E você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir. Ia embora com outro e eu morrendo aos poucos para você não ir. Perdi toda a calma, procurei em minha alma algo pra me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Já faz alguns anos, e talvez por engano, você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. E não vai mais embora, você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vai mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. Opa, daqui mais um pouquinho vamos trazer a nossa carta destaque. E hoje é a história do rapaz desiludido de registro em São Paulo. Rapaz, eu tava lendo a cartinha dele aqui. Menino, cai fora dessa, menino. Já já vocês vão conhecer a história do rapaz, viu? É o rapaz, como é que é? É o rapaz desiludido de registro em São Paulo. Essa historinha dele é danadinha. Eita, tem uma grande escritora que eu gosto, ela tem pensamentos fantásticos e ela escreve textos assim, lindíssimos, que tocam fundo no coração da gente. É a Marta Medeiros. Olha uma das frasezinhas que ela escreveu. Carência, a saudade, a mágoa, um quase desespero, uma espécie de avião em queda, mas que a gente sabe que um dia vai se estabilizar. Tá aí. É que a gente muitas vezes se desespera com um problema momentâneo, com aquilo que está acontecendo no instante. Você às vezes está com uma carência danada, com a saudade, tem uma mágoa, mas dá a impressão que nada disso aí vai resolver, que você vai despencar mesmo. Mas de repente, né, o tempo vai passando e tudo se estabiliza. É uma verdade muito grande essa aí da Marta, da Marta Medeiros. Gostei bastante dessa frase. Olha aí o Ricardo Cotianti, é um cantor italiano, mas canta que é uma barbaridade, viu? Ricardo Cotianti, Bella Senz'anima, roda menino. E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere, né da dividere, nella tua trappola ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fa. E quando ha letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così. Come sai fingere, se ti fa comodo, e adesso so chi sei, e non ci soffro più, e se verrai di là,

E por amor se faz de tudo e se faz muito mais quando a mulher merece. Se a conversa é boa, o tempo logo passa. Quando se ama, a gente não disfarça. E sempre fala da mulher amada, a prosa tem mais graça. E nessa conversa vai passando a hora. Se alguém espera, a gente não demora. E o coração no peito bate forte, a gente vai embora. Se a conversa é boa, o tempo logo passa. Quando se ama, a gente não disfarça. E sempre fala da mulher amada, e a prosa tem mais graça. E nessa conversa vai passando a hora. Se alguém espera, a gente não demora. O coração no peito bate forte, a gente vai embora. Bom, agora não posso demorar, não posso perder tempo mais não. Agora está na hora, é o momento, é o instante de trazermos a nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E como eu venho dizendo desde o início do programa, a carta de hoje é do rapaz desiludido de Registro em São Paulo. Vamos aqui, vamos ler a cartinha dele aqui. Olá, Maurício Fares, é um grande prazer para mim poder participar desse maravilhoso programa. E é um prazer te atender também, meu jovem. Olha, Maurício, participar do seu programa e ter a oportunidade de falar com esse locutor que eu nem acredito que seja real. Epa, peraí, eu sou real sim, sou de carne, osso e pelanca. Olha, Maurício, eu nunca fiquei entusiasmado com nenhum locutor de rádio. Assim como eu estou entusiasmado e encantado com você, viu? Até comecei errado, e tanto que você já me deixou encabulado. Pode parar! Você quer me deixar encabulado, é? Eu sou real sim, menino. Sou de carne e osso e muita pelanca também, claro. Mas vamos aos fatos. Você não escreveu só para ficar me deixando encabulado, não é mesmo? Pois é, Maurício. O que eu quero te contar é uma história. E eu quero saber a sua opinião. É o seguinte, eu tenho 23 anos e meio. Esse negócio de 23 anos e meio, isso é para não dizer que tem 24 anos, né? Hoje em dia é chique, né? Dizer que tem 24 anos, que é gay, que é isso, que é aquilo. Hoje em dia é chique. Antigamente era vergonhoso, mas hoje só tem status quem tá aí. Qualquer coisa relacionada com bicho, com boiolice, né? Boiolice é ótimo, hein? bom, deixa, assim, eu não leio a carta do rapaz, né? É o que ele escreve aqui. Maurício, eu namoro com uma mulher mais velha do que eu. Ela tem 29 anos. E ela vivia insistindo para que eu fosse morar com ela. Eu não queria não, mas acabei indo, né? No começo até que estava indo tudo muito bem. Só que de uns tempos para cá, ela começou a se afastar de mim, inventando todo tipo de desculpa para não transar e nem dormir na mesma cama que eu. Eu achava que era por causa de uma enxaqueca que ela tem, mas acabei descobrindo que ela tem caso com outros caras e transa com eles também. Eu disse a ela que eu havia descoberto, que eu sabia de tudo dos outros caras, e ela então me disse que se eu quisesse viver com ela, tinha que ser do jeito dela. Olha, Maurício, mesmo eu não sendo casado com ela, né, eu não acho certo o que ela está fazendo comigo, porque foi ela que me chamou para vir morar com ela. Tem hora que me dá vontade de pegar minhas coisas e cair fora. O que é que você acha que eu devo fazer, Maurício? Agradece o seu amigo, rapaz desiludido de Registro em São Paulo. Mas, gente, é danado, né? Meu amigo, se fosse comigo, eu já tinha pegado meus panos de bunda e tinha caído na saroba. Eu tinha vazado na braquiara. Aff! Ficar morando na mesma casa com uma mulher que tem vários amantes e ainda ter que aceitar um chifre sem reclamar? Porque o que ela diz aqui, né? É que se você quiser viver com ela, tem que ser do jeito dela. Isso é muito pra minha cabeça. Eu não dou conta não, viu, meu amigo? Não dou não. Agora só estou por entender o porquê dela ter te chamado para morar com ela. E já que ia tudo bem, de repente ela mudou tanto assim. O que será que você fez que desagradou ela tanto assim, hein? Ou se você não fez nada, o que será que é por causa da natureza dela mesma? Olha, isso aí tudo é coisa que tem que se analisar com cuidado. O que foi que aconteceu para não ter repetições futuras com outras pessoas? Você mesmo pode analisar do começo do relacionamento até hoje o que, que alterou, o que, que modificou. Se foi ela somente que modificou ou se você também modificou alguma coisa que de repente causou esse desagrado a ela. Tá certo. Ela desde o começo provou que é uma mulher de vida fácil, né? Que ela já te chamou para morar com ela e coisa e tal. Porque ela gosta realmente da coisa. Ela gosta de ter vários homens, ter amantes ou gosta do sexo em si. Agora, de ter várias pessoas pode ser também por uma questão de gosto, né? De não se satisfazer apenas com um homem e ter que ter vários homens. Ou então pode ser exatamente porque aconteceu alguma coisa que você fez que desagradou a ela e é por isso que ela está fugindo de você. Tudo isso aí tem que ser analisado com calma. Mas, meu amigo, eu acho que por aí o mais certo mesmo é você catar os seus paninhos de bunda e vazar mesmo, viu? Vá caçar um lugar para você ficar, vai caçar uma mulher desimpedida. Uma mulher bonita, jovem, que não seja bonita, mas que seja uma mulher que te respeite, que te dê carinho, que te dê amor. Uma mulher que seja só sua, né? Esse negócio da gente ficar carregando pesos na cabeça aqui, tipo chifre, não é muito legal não, viu? Eu não dou conta não, né? Eu, sinceramente, quando eu me fala qualquer coisa dessa natureza, eu, ó, tô indo embora. Ah, fala em tô indo embora... Essa música que eu vou rodar pra você. É sim. Essa música aí dá certinho. É o de Paulo e Paulino. Vou pegar ela aqui, enquanto eu pego aqui. Pois é, meu jovem. Já tô pegando aqui. Olha, então, meu jovem, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Pensa no que eu tô te falando, né? Não adianta você ficar vivendo com essa mulher, que ela realmente demonstra que não vai querer ser fiel a você em momento algum. E até porque, né? Daqui um pouquinho você tem 24 anos, ela já está com 29, tá certo, isso aí não é o problema maior, a diferença de idade, mas acaba mais cedo ou mais tarde, você já vai ficar, você mesmo vai falar, poxa vida, eu deveria ter arranjado uma pessoa da minha idade, uma pessoa, né, uma pessoa com quem eu pudesse viver, que fosse só minha e tal, então, já que vai acontecer isso aí, é melhor você se afastar agora, já caçar um outro rumo. Isso aí passa, depois você encontra outras mulheres. Mulheres têm aí a vontade, né? Como homens também têm a vontade. A gente tem que caçar a pessoa certa, aquela que dá certinho com a gente. Não ficar insistindo com alguma coisa que já provou que não tem futuro e que não tem nada para dar certo, não é isso? Então, boa sorte para você, meu amigo. Aí, eu tava falando tudo isso aqui para dar tempo de colocar a música que você tá me pedindo. Vamos rodar! De Paulo e Paulino, tô indo embora. Vamos nessa, roda lá, menino. O que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços. Até pareço menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar.